fui perdoado. Eu só confio em Deus, o meu único aliado. O jugo foi quebrado e eu fui perdoado. Eu só confio em Deus, o meu único aliado. O jugo foi quebrado e eu fui transformado. Jesus me livrou e hoje eu tô renovado. Mandou eu te falar pra você se ligar. Se você não acordar pra vida, ele não vai te perdoar. Ele me perdoou e vai te perdoar. Então acorde para a vida e pare de vegetar. Hoje aceita, abre o coração, Jesus tá te esperando. Ele quer te dar a mão, mas vou te falar, não é fácil não. Tem gente que chora, meu irmão. Então abra a cabeça, escute a salvação. Escute a salvação. A luta vem e passa, não desacredita não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Tem gente que não gosta de passar tribulação, mas pra entrar no céu é com luta, meu irmão. Do que vai acontecer se você não acordar pra vida e começar a se mexer. Jesus, há um canto que pode ajudar você. Então acorde pra vida e morra pro mundo, vê sobreviver. A arte da periferia pode ajudar você. Ser cristão é muito louco, mas não admite erros. O rap tá em todas as partes inferiores, favelas e guetos. Grupo Dilema Nativa, quebrando siglas e revelando segredos. É desse jeito, parceiro. Me deu o dom da música pra tua palavra eu pregar. Você tem um dom, você tem que multiplicar. O livre-arbítrio, ele vai te dar. Mais uma vez tentei fugir, ele me puxou. A vida foi passando e hoje aqui estou. Jesus te capacita, ele te possibilita. Então meu irmão, vem começa uma nova vida. Aê, Levítico 26:13 diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosse mais escravos. Quebrei o timão dos vossos jugos, eu vos fiz andar eretos. A escravidão acabou. A escravidão acabou. Eu vou terminando pra você começar. Hoje a vida nova, para de se lamentar. Abre o coração e vem receber o que Deus quer te dar. É só você entrar e continuar, fazer morada, acreditar. Lá no reino dos céus você vai ter que morar. Isso é um sonho, não, cê pode acordar. E o nome do ministério é Livre.